3, ele acordou de saco cheio e percebeu que sua cidade tem um cheiro. Ele se sente sufocado, mas não é culpa do cigarro. Seu corpo grita, eu sou de outro lugar. Ele acordou de saco cheio e percebeu que sua cidade tem um cheiro. Ele se sente sufocado, mas não é culpa do cigarro. Seu corpo grita, eu sou de outro lugar. Ele tem uma namorada virtual no Paraná e diz que tá juntando alguma coisa e vai se mudar. Só quer provar pros outros que ele entende da vida, da arte ou qualquer outra coisa. Da vida, da arte ou qualquer outra coisa. Da vida, da arte, da vida, da arte ou qualquer outra coisa.